Maestro Johnny, produtor musical de Alçantes. Chama que essa é boa, hein? A minha amiga! Se afaste de mim, meu amor, antes que eu me afaste de você. Deixa eu te dizer quem eu sou, porque você não merece sofrer. Eu nunca prestei e nem vou prestar oração que nasce torto, nunca mais se apaixonar. Afaste de mim pra eu não te machucar, porque eu sou problema, problema. Mas se quiser entrar, já sabe que eu tenho mais de amor nessa cidade. Mas se quiser ficar, aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta. Mas se quiser entrar, já sabe que eu tenho mais de amor nessa cidade. Se quiser ficar, aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta. Oh, oh, oh, oh. Arrocha e mexe, vai! Arrocha, arrocha! Joel Santos, a voz dos Isis com vocês! Se afaste de mim, meu amor, antes que eu me afaste de você. Deixa eu te dizer aí quem eu sou, porque você não merece sofrer. Diz comigo, ó. Eu nunca prestei e nem vou prestar, nunca mais se apaixonar. Afaste de mim pra eu não te machucar, porque eu sou problema, problema. E aí? Mas se quiser entrar, já sabe que eu tenho mais de amor nessa cidade. Se quiser ficar, aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta. Mas se quiser entrar, já sabe que eu tenho mais de amor. Se quiser ficar, aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta. Mas se quiser entrar, já sabe que eu tenho mais de amor nessa cidade. Se quiser ficar, aguenta, porque não é só o seu corpo que me esquenta. Oh, oh, oh, oh. Ei,